Inominata 66. Olá, ouvintes do Inominata 66. Aqui quem fala mais uma vez é o Coveiro e, gente, o Mark Miller deve ter tomado todos os remédios de tarja preta pra ter feito o que fez. Aqui é o Felga e Mark Miller já não chuta bundas como antigamente. Verdade. Quer dizer, ou chuta do avesso, né? Aqui é o Paulo Arthur e a Hitgirl é melhor que o que quer até na minissérie dela. É, fato. E a gente tá hoje aqui com dois convidados que eles vão se apresentar. Opa, aqui é o André de novo e Hitgirl, eu tô aqui. Eu tenho 18 anos. Sou bom de inglês. E tá deixando uma mensagem pra Hitgirl, né? Isso. Olha, Hitgirl, o André do Amazing Spider Blog tá aí disponível, tá? Mas cuidado aí, cara, você já tem 18 anos, vale ressaltar. Não é apenas 18 anos. É isso mesmo. Oi, eu sou o Júlio, e se você acha a Chloe Moretz uma gatinha, pense bem, cara, você tem 16 anos. Como vocês perceberam, com um certo atraso, a gente tá falando aqui sobre Mark Miller, na verdade, pra falar sobre o filme do que é 12, mas não só o filme. A Panini também, juntamente, lançou dois encadernados, que são a base, né, de onde se inspirou pra fazer essa sequência do Kick-Ass 12 nos cinemas. Então a gente vai dar aquela nossa pausa de praxe pra aí mesmo e volta daqui a pouco pra discutir sobre minissérie, encadernado e sobre o filme. Então, vamos lá. E-mail. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails e mais uma vez, Rafael Felga. Opa, estamos aí. Para aproveitar o programa curto, que é esse programa do Kick-Ass 2, a gente vai ler 4 e-mails hoje. Também são 4 e-mails curtos, Felga. Vamos fazer, para não cansar, vamos dividir como sempre a gente faz. Você lê o primeiro e depois eu continuo. Vai lá. Beleza, então vamos lá. O primeiro e-mail é do Bruno Cavalcante, ele é lá do Rio de Janeiro e a pergunta é sobre o Deadpool. Queria saber se a Panini republicará as outras versões do Deadpool da 1 a 16. As outras versões. As outras edições. Eu acho que ele tava falando da 1 a 16 que já saiu aqui no Brasil, né? Que é as revistas que saiu como revista mensal. É, provavelmente, Bruno, não vai sair isso aí. Isso aí você tem que correr atrás em comic shops e por aí vai. Eu sei que as primeiras edições são mais raras, né? Muita gente teve uma procura muito grande de Deadpool depois que a revista tinha saído, né? É, e os números já estão meio escassos, mas provavelmente, cara, essas histórias que saíram, que nem são histórias tão marcantes assim, apesar de foi um momento onde o Deadpool passou a ser mais conhecido, dificilmente elas vão receber uma reedição, uma edição de coletânea de histórias. Provavelmente a gente vai ter outras. Tem que correr atrás mesmo, é sebos, comic shops, ou mesmo até, se for o caso, entrar em contato com a Panini, né? Tem negócio de números atrasados, né? É, tem essa opção também. É, essas histórias aí foram basicamente aquelas de uma minissérie que teve, né? Enfim, e é aquela Mercenário, The Mercury with a Mouth. E depois começou a sair a mensal, então vai ser um negócio meio difícil de sair como coletânea de novo. Bom, agora sou eu que vou ler. Dessa vez vindo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Gabriel Marques. Ele manda o seguinte, essa é própria pro Felga, cara. Vocês poderiam me explicar por que o Capitão América usa um uniforme na revista dos Avengers e outro diferente na Uncanny Avengers? Obrigado. Pô, então, né? Seria meio anti-higiênico ele usar o mesmo uniforme. Eu espero que até os parecidos ele troque, né? Porque já pensou, cara, o cara sua pra caralho, vai botar aquela nhaca com o mesmo uniforme sempre. Era uma coisa que eu sempre via, por exemplo, Homem-Aranha sempre deu a entender que tinha um ou outro, no máximo um uniforme, porque vinha remendando, então imagina o cheiro daquela porcaria, né? Pois é, então o Capitão América deve ser mais limpinho e tem dois. Mas falando sério agora, Gabriel, é o seguinte, o que você viu em Avengers, que é o uniforme novo da nova fase, na própria edição 1 você vê que ele tá usando os dois. Em algum momento ele coloca que Avengers deu um pouquinho de salto cronológico, até pra gente ver que as histórias têm uma diferença, apesar de estar rolando ao mesmo tempo aqui quando você compra a revista, todas as aventuras não acontecem ao mesmo tempo. Então Avengers mostra ele logo no começo com um uniforme, mas também dá um saltinho cronológico pequeno com um uniforme novo. E aí o que você vê em Uncanny Avengers, provavelmente ele está inicialmente com um uniforme antigo, original. Mas depois, mais pra frente, você vai ver que ele assume. Ou então você pode botar a culpa no John Cassidy. Pronto. Resolvi. É. Não, e assim, normalmente tem sempre uma variação de uniforme, né? Dependendo do desenhista, né? É. Mesmo quando o uniforme tem um padrão, ele acaba mudando alguma coisinha aqui e ali, né? Então, assim, aceite qualquer uma dessas sugestões aí da gente do porquê a diferença de uniforme, né? Mas, assim, provavelmente o que a gente vai assumir aqui é que tem realmente essa diferença cronológica e a Avengers é um pouquinho depois. É depois dessa troca. Vai agora você, Felga. Vamos lá, a pergunta agora é do Fernando Augusto. Opa. Ele, opa, beleza? Estava olhando o seu post lá no site e essa imagem me chamou a atenção. Depois olha aí com calma. Parece que dá pra ver um rosto no meio dela. Talvez o Thanos ou Heimdall. Ou só viagem minha. Abraço. Então, o Fernando Augusto mostrou pra gente essa imagem que a gente tá linkando aí no nosso post, nos nossos links da leitura de e-mails. Que é uma imagem do momento onde o Aldrich, né, fala com a Pepper Potts e mostra inicialmente uma imagem do universo antes de mostrar o cérebro. Muita gente acha que isso aí é um link, uma ponta, mas eu acho que você tá vendo um pouquinho demais, Fernando Augusto. O Fernando tinha colocado essa mesma imagem nos comentários, isso causou uma balbúrdia, né? Foi justamente na postagem que eu tava discutindo coisas de relações do Homem de Ferro com outros. Eu não vejo Thanos, cara, nem vejo Heimdall. Eu vejo, na verdade, o Rocket Raccoon. Você vê o que aí, Felga? É, cara, sei lá, brother. O Felga é ruim de rochacho. É. Posta as imagens de rochacho, o Felga fala, eu vejo uma mancha escura borrada. É, pois é, né? Eventualmente se mexe sozinho, né? Bom, agora eu vou ler o último e-mail aqui pra vocês. Que é do Douglas Bride, de Ribeirão Preto, aqui de São Paulo, né? No interior de São Paulo. E ele manda o seguinte pra gente. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de falar que adoro o site de vocês e a maneira que falam sobre um universo tão extenso. Pô, obrigado. Queria saber de vocês agora que estamos recebendo a nova Marvel, qual seria o melhor dos arcos dessa nova fase? Acompanhei a saga de Vingadores vs X-Men inteira e adorei. Bom, então, pelo visto, ele deve ser algum leitor novato aí, né? Que... É. Outra coisa, vocês sabem dizer quando chega a Era de Ultron pra nós? Abraços e parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, a resposta da Era de Ultron... A gente acabou de saber, no final de novembro, eu fui lá no Mercado das Pulgas e o editor da Panini, Levi Trindade, disse que a primeira edição sai aqui em janeiro. Então sai bem adiantado, inclusive, a Era de Ultron, né? Pois é. Agora, qual o melhor arco dessa nova fase? Eu suponho que você esteja falando dentre os mensais, né? Uma coisa que eu já te digo, viu, Douglas, é o seguinte, a gente fez uma apuração aqui entre três pessoas do nosso site que já leram praticamente todas as primeiros arcos de histórias da nova Marvel e eles deram uma pontuação. A gente fez isso a pedido dos leitores mesmo, então vai um link aí pra você também ver o que eles acharam. Foi o João, o Brizola e o Quinho. Mas como eu e o Felga não falamos nada, a gente vai dar a nossa sugestão aqui entre a gente. Começando por você, Felga, qual é a sua sugestão, o melhor arco desses aí da nova fase? Olha, é difícil pontuar qual que é o melhor arco, né? Então, acho que assim, eu diria pro leitor, né, pro Douglas, ficar de olho, principalmente nos X-Men, que vem com o Bendis, né, que acho que é um dos melhores materiais dos X-Men em anos, né? Fazia tempo que Uncanny, uma revista de porte, como, né, Uncanny, essa nova que está para vir. É, são duas, vamos dizer assim, a parte dos X-Men com o Bendis é muito interessante e muito boa. Eu acho que também tem bastante coisa aí que também está vindo, que é os Guardiões da Galáxia, com o filme anunciado ano que vem. Acho que é importante aí o leitor ir atrás, ver essa nova reinserção dos Guardiões da Galáxia no universo Marvel, né? Essa nova visão dada pelo Bendis, né? Que essa visão começou, acho que se eu não me engano, naquela revista Avengers Assemble, né? Que saiu nessa... Qual o número? Saiu já nesse primeiro arco, né? É, toda a revista Assemble saiu toda numa edição zero, né? Aqui ressurge os Guardiões. Isso, então, aí a partir daí acompanhar Guardiões da Galáxia com o filme ano que vem, né? Então essa, vamos dizer, essa nova tentativa, essa nova empreitada pelo universo cósmico, né? Até porque é um grupo interessante, personagens carismáticos, né? Então assim, é a parte dos X-Men e a parte dos Guardiões das Galáxias que eu acho que é bem interessante de acompanhar. É, completando o que o Felga vai falar, porque eu também sugiro que você compre essas duas, no caso você teria que comprar universo Marvel, né? Que tá os Guardiões da Galáxia. E todo X-Men que vai sair o que o Felga falou aí, né? Praticamente vai sair lá o All New X-Men, que é o novíssimo X-Men, e o Fabuloso X-Men. Mas assim, você vai falar, pô, vou comprar o universo Marvel só porque tem Guardiões da Galáxia legal? Não. Minha sugestão também são outras revistas que tá em universo Marvel. Por exemplo, o Indestrutível Hulk, que agora é assumido pelo Mark Waid, tá muito bom, gostei até agora de todas as histórias, e olha que faz muito, mas muito tempo que eu não gosto de nada que é escrito no Hulk. Fazia assim, acho que desde o Peter David, um pouquinho só do começo do Greg Pak, o resto eu não apreciei nada. E tá me fazendo gostar de novo do personagem. Outra coisa também é o Nova. Apesar de muita gente ser contra a mudança do personagem, que agora é um personagem mais novo, as histórias também estão um pouquinho legais. Claro que tá uma coisa mais rejuvenescida, é realmente para um público mais novo, mas mesmo assim agrada, os desenhos estão bons. O Ed McGuinness, né, assumiu e estão bem legais. E aí, você vai encontrar também um pouco de Quarteto Fantástico, Fundação Futuro e Thunderbolts, que são títulos mais regulares para bons. Não são grandes coisas, mas não são desagradáveis. Eu acho que o universo Marvel nunca teve tão boa como tá agora. E pra fechar com ouro, pra você comprar uma terceira revista, minha sugestão vai pra Vingadores. Assim, é um mix muito mais complicado, são histórias muito elaboradas. De fato, você vai ouvir algumas críticas por aí, porque não é pra todas as pessoas. Jonathan Hickman realmente dá um nó na sua cabeça. Tem muita gente que sai caindo no chão e babando durante o percurso das histórias. O Felga sabe do que eu tô falando. Que dá um nó, mas é uma coisa que você tem que ler e reler às vezes pra ver como ele concatena as coisas. Mas é bom, cara, é coisa de primeira linha. E a revista toda tá um luxo. E aí, assim, só porque tem um Falcão de Aço na revista, eu também sugiro Avante Vingadores, que é o título que tá sendo relançado mensal. Dois terços das histórias são de regulares pra mais ou menos, assim, né? Quer dizer, disse a mesma coisa, enfim. São regulares. São regulares. Mas, assim, eu não estou só puxando por causa que tá o Falcão lá, não. A série Arena dos Vingadores foi muito legal, cara. Ela se encerrou agora nos Estados Unidos, então vai ser uma história que é meio fechadinha. Isso é sempre bom. Sim. E aí tem divertiu bastante. Eu li só as primeiras histórias, inclusive li em outras línguas, porque eu acabei comprando algumas revistas importadas. Mas, cara, pelo pouco que eu já li, divertiu pra burro. Então é isso, pra mim, pra fechar, vai ser essas sugestões aí. Não que os outros mix sejam ruins, né? Tem algumas histórias boas, outras são realmente mais fracas, mas não é, digamos assim, o carro-chefe mais. Os outros títulos, né? Principalmente os dos heróis solos, ficam um pouco a desejar. Mas essa mudança houve um salto de qualidade, né? Só lamento que ela não esteja sendo tão reverberada por aí, né? A nova Marvel começou meio a xoxa. Eu queria uma campanha de marketing gigante em cima dela, né? Eu tô esperando isso ainda. Sim, mas merecia mesmo. Foi um evento bem assim, uma mudança de... Não foi um reboot. Não precisou fazer um reboot, mas foi uma mudança de direcionamento muito boa que o universo Marvel recebeu, né? Em termos de qualidade, ela fez por merecer, né? Não tô querendo criticar muito a distinta concorrência, mas... Uh-huh. Enfim, vamos deixar aqui o nosso e-mail para contato, se vocês deixarem sugestões, críticas, perguntas, a gente tá aqui para conversar com vocês. É um momento único, os 10 minutos que a gente tem para trocar uma ideia básica e rápida. É inominata@marvel66.com. E se você não tiver com preguiça de abrir seu e-mail, né, dar o login por aí, vai. Tem outra maneira mais fácil, vai lá em cima do site, tem formulário de contato, clica, preenche direitinho, deixa teu e-mail lá, que às vezes a gente não consegue ler aqui, mas te responde diretamente lá. E pode mandar pergunta que de alguma maneira a gente consegue redirecionar para aqui, para ser lido no Inominata. Então, Felga, vamos lá, que a gente agora tem que arrebentar tudo. Temos que chutar alguns traseiros gordos. Pois é. E aqui até essa criançada que tá fogo, né? They may wear costumes, but it isn't Halloween. They're real life superheroes. que é Zoom, né? É um podcast que a gente já gravou, né? Há um bom tempo atrás, acho que faz uns mais de 2 anos que esse filme saiu, né? Se eu não me engano, foi 2010? Algo assim, né? 3 anos. Foi uma coisa assim que chamou bastante atenção, né? Nem todo mundo conhecia o quadrinho. Muita gente foi correr atrás depois de ter visto o filme. E assim, surpreende de uma maneira até inteligente, né? O Mark Millar tava despontando, né? Ele até deixou muitas pessoas assim extasiadas com aquela primeira visão do filme. O quadrinho também não nega nada aquele tipo de violência gratuita que a gente via no filme também. E aí a gente ficou naquela expectativa. O que é que tá pra vir, né, do Kick-Ass 2? A minissérie, né, o gibi em si, ele foi, dessa vez, conseguiu sair um pouco antes da estreia do filme, né? E também teve logo depois, né, uma minissérie que serviria de prequel pro filme, mas ela acabou saindo depois, né, sobre a Hit Girl. E a gente vai falar nesse primeiro bloco sobre essas revistas, né? Será que Mark Millar conseguiu superar, né, pelo menos manter a qualidade que se tinha na primeira minissérie? Então vamos mudar um pouco da ordem cronológica pra falar primeiro sobre a minissérie da Hit Girl, que é uma personagem que conquistou o público em geral, né, até mais que o protagonista. E foi o primeiro encadernado que saiu na Panini, né? Apesar de ter saído lá fora depois, ela saiu aqui antes. Então vamos lá, passando pra o Felga. Felga, falando sobre a minissérie. Olha, de todo o material que saiu, acho que essa é a melhor parte da história, né? Principalmente quando se foca muito na Hit Girl. Porque o foco no Red Mist, né? No Chris, é meio que uma sátira ao Batman, né? Ele tá tirando uma cara do Batman, assim, né, com treinamento e tal, com aquela coisa lá, pra depois ele chegar e falar, porra, é só pagar uma galera aí que eu já vou resolvendo o problema, né? Eu tenho dinheiro e tal. Né? Se o Bruce Wayne tivesse pensado nisso, poupava toda aquela viagem idiota daquele filme, mas enfim. Enfim, eu gosto do Batman, mas enfim. E aí, então, mas a melhor parte é a Hit Girl, que tenta lidar com essa vida dupla, ter que lidar com a escola, ter que lidar com o padrasto que tá no pé dela, ter que tentar ajudar o Kick-Ass a virar um herói de verdade. Enfim, toda essa dinâmica, essa é a melhor parte da minha. Aliás, acho que de toda essa, se juntar tudo, a melhor parte é quando se foca nela, né? Que de certa forma o resto acaba meio que bancando pra aquele clichêzão, né? É, que é um pouco de adaptação em colégio americano, né? Ela mais ainda, né? Um problema que ela é completamente... Ela não se adapta nem ao mundo real, imagina se adaptar a um colégio novo, né? Eu concordo com ele que foi uma minissérie mil vezes melhor que o Kick-Ass 2. Pode dizer que ela é muito o que ele tava dizendo mesmo. Quando ela focava na Hit Girl, assim, eu notei como se fosse paralelo, como se dizer que a minissérie da Hit Girl está pro Kick-Ass 1, como o Kick-Ass 2 está pro Nemeth. A gente nota que o autor tem um certo carinho com a personagem, tratou ela bem, e ele sabe trabalhar o Red Mist de uma maneira que o cara seja engraçado pela forma tão idiota que ele é, e conseguir fazer aquelas referências que ele faz ao Batman, que em algumas às vezes nas outras minisséries são tão gratuitas, são tão sem contexto. Nessa daí não, foi uma paródia totalmente tão escrachada que os caras, os próprios capangas lá que estavam treinando ele, ficam dizendo isso pra ele: ah, você tá falando isso a sério? Não, eu vi essa frase no filme do Batman, tá imitando. É, pegar uma orquídea azul, um negócio assim. É. O Red Mist é tão idiota que ele nem assistiu os filmes. Então ele cai na conversa mesmo. É muito engraçado. A verdade é que, assim, se o Kick-Ass 2 fosse só aquela série da Hit Girl, eles tivessem logo aceitado que o Kick-Ass como personagem é extremamente fraco e a Hit Girl ali provou que ela pode ser um protagonista, teria sido bem melhor, sinceramente. É, eu não sei, o problema é o seguinte, que o Kick-Ass tá num papel fundamental ali de centralizar a coisa com uma perspectiva normal, né? Ele é o cara normal, como qualquer um de nós, né? É uma coisa até que a gente chama atenção do primeiro filme, né? A gente discutiu muito no primeiro podcast, que a ideia é justamente no primeiro Kick-Ass de ter essa perspectiva do que seria os heróis do mundo normal e como isso é chocante, né? Como é uma luta de rua normal, o cara se machuca, se quebra todinho, se ferra todinho. Por isso que, assim, não existe essa coisa de altruísmo por aí a todo momento, né? Pelo contrário, é muito difícil você conseguir reagir até pra se proteger, imagine proteger os outros. Assim, Coveiro, eu só discordo, assim, nos quadrinhos você tá com... eu concordo contigo plenamente, tanto no 1 quanto no 2, mas no filme, o Kick-Ass deixou de ser um cara normal ali da metade pro final, viu? Sim, sim. Mas aí a gente daqui a pouco chega. Mas falando dos quadrinhos mesmo, ele tinha esse papel. Mas você falou uma coisa muito certa. Nessa minissérie da Hit Girl, inverte os valores. Mas o curioso aqui, e que ainda deixa a coisa interessante, é você ter esse choque, porque tem outras pessoas normais ao redor, que são as colegas de escola que estão escanteando ela, não estão fazendo bullying com ela. O engraçado da Hit Girl, na verdade, não é sozinha. Se ela fosse sozinha, ia ficar estranho. Mas o interessante dela é ela ser um choque com a normalidade. Porque ela tem uma... Diferente do que a gente vê nos filmes, nos quadrinhos, ela é uma psicopata completa. Ela é doida pra caceta. Ela não cresceu com consciência nenhuma do que é uma atitude normal, né? Uma atitude que as pessoas se chocam. Ela não tem choque nenhum. Aquelas matanças que ela faz, pra ela é normal, né? Assim, não. O que eu ia dizendo era mais ou menos isso mesmo. Quando eu chegar assim no filme, eu vou dizer qual é a minha crítica quanto ao filme, quanto a isso, que eu até achei meio contraditório ao comportamento do personagem no filme, por causa das modificações que fizeram no final do primeiro. Mas a minissérie em si, eu gostei bem. Eu gostei principalmente porque, como ela escreveu depois, ele tinha uma série de amarras cronológicas que ele tinha que amarrar. E a principal delas foi a que eu achei mais interessante, que foi como é que... Por que o Red Mist não foi logo mandar, sei lá, tipo, qualquer um matar o... Qual é o nome do Kick-Ass mesmo? Dele. Pois é, ele é tão insignificante que eu lembro o nome da Mindy e não lembro dele. Pois é, não, aí explicou justamente por que não lembra o nome do cara. Tipo, ele passa a minissérie inteira tentando lembrar o nome do cara e não lembrando, e apanhando a cabeça e não lembrando. Aí do nada, é Dave o nome dele. Não é do nada não, pô, o cara tava chapadaço, tinha cheirado uma lá e aí que ele, opa, lembrei. Tipo uma visualização, né, tipo uma mensagem divina. É, gente, não é Alan Moore não, tá? Olha que o Mark Millar, depois dessas revistas aqui, eu tô duvidando se ele escreve isso consciente ou não. Eu acho que ele tá escrevendo consciente, porque tá muito ruim. Que as dois ele escreveu consciente, isso aqui vai pro filme, isso aqui vão cortando da adaptação. Tem hora que a gente vê logo que começou os quadrinhos assim, de lado, né, que não tem narrativa nenhuma, não tem diálogo nenhum, só vê um massacre enrolando ali. Pô, eu vou mitar, eu vou criar uma polêmica agora. Eu prefiro mil vezes Dave do que a Hit Girl. Eu achei a minha. Primeiro eu começava a achar uma personagem que seria muito. Trabalharia muito melhor morta. Tipo, essa é a minha opinião no começo, quando eu comecei a acompanhar a Kick Ass. E quando eu cheguei no final, que ela puxa, eu o pai dela morre, pai, eu até gostei do drama na minissérie dela. O drama, tipo, de, putz, meu pai morreu, olha, ele me ensinou a ser uma assassina, agora eu preciso começar a ser uma menina normal. Putz, eu gostei pra caramba da personagem, do universo que tá sendo construído, tanto com o Red Mist quanto a personagem. Falei, caralho, que legal. Mas ela nunca vai chegar aos pés do Dave, porque o Dave é foda. Tipo, Dave, e Mindy é só bonita e ponto. Tipo, esse é meu conceito. E gostei pra caralho da minissérie, apesar de que eu achei que, tipo, ele tava começando a montar aquilo, mas pensando assim, tipo, pra um público que gostou mais da Mindy, tipo, não, acho que não pensou inicialmente em montar aquela minissérie, porque, meu, você vai assistir o primeiro Kick-Ass, você vai acompanhar o primeiro Kick-Ass, muitas pessoas gostaram mais da Mindy, acho que foi uma carinha que falou assim, não, vou fazer um material para ela, mas que não era meus planos, tipo, eu acho, não sei. Bom, e resume nisso, meu comentário, minha opinião, e, tipo, a série é legal pra caramba, mas eu prefiro mais o Dave. Vai, André. Eu concordo com a maioria, eu acho que ela é melhor o personagem mesmo, tanto no filme quanto nos quadrinhos. Agora eu só comecei a ler a partir da minissérie dela, né? Justamente a primeira coisa que eu li. E é muito bom, cara. A história dela é muito interessante, porque ela, nos quadrinhos ela é mais nova, né? No filme ela cresce, mas nos quadrinhos, até no segundo volume, ela permanece com aquela mesma idade. Mas ela tem o quê? Uns 12 anos, né? É, por aí, né? Dos quadrinhos deve estar entre 10 e 12. Uma criança que passa por problemas na escola, por ela ter uma mentalidade totalmente diferente das crianças do colégio, que ela tem um conhecimento muito mais avançado das coisas, ela não se preocupa com besteira adolescente, né, que ela acha que é besteira, enfim, não gosta de gastar com roupa, esse tipo de coisa. Então é interessante essa analogia que faz, porque deixa, eu acho que deixa a personagem mais interessante por causa disso. E a minissérie, eu acho que eu gostei mais do segundo encadernado também, do segundo volume, eu achei bem mais legal, justamente por ser focado nela, né. E eu também gostei muito do paralelo que faziam durante a minissérie com o Chris, né, que ele tava já começando a ficar muito... Eu não sei antes, mas ele já tava muito obcecado. Essa obsessão dele só vem porque o Kick-Ass matou o pai dele, né? pronto. Mas assim, o que eu acho legal é essa obsessão que ele foi trabalhando aos poucos, entendeu? Fazer qualquer coisa pra chegar ao nível que ele queria, pra poder alcançar o que ele quer, que era fazer o que quer sofrer de qualquer forma, né? Outra coisa também, voltando pra Hit Girl, que é uma coisa que no filme não trabalharam, que é a mãe dela, né? No filme a mãe dela não aparece em nenhum momento, não é nem mencionado uma mãe pra a mãe dela, né? Não é. E aí essa preocupação que ela tem com a mãe também, esse problema que ela tem de família, que a mãe dela teve esposo, não foi? Não sei se isso foi antes. É, não, porque o pai dela tava separado da mãe, né? O amigo do pai dela que tava namorando a mãe dela. Namorando a mãe, isso. E aí quando o pai dela morreu, que ela foi voltou pra casa da mãe, né? Não, peraí, que aí tem uma coisa meio assim. A origem do Big Dad nos quadrinhos é diferente do filme. No filme ele realmente é um policial. Nos quadrinhos ele fingia que era um policial, mas era um nerd idiota que queria que a filha dele fosse uma super heroína. O Marcos, que é um policial de verdade e nunca conheceu o pai dele, acha que o pai dela é um psicopata, doido maluco que tá tomando um psicopata. Ah, tá. No filme que ele é colega do pai dela, né? No filme. Exatamente. E a mãe dele o deixou por causa do que ela achou o Marcos um partido muito melhor e abandonou eles e foi viver com o Marcos, porque o Marcos era um cara consciente e o pai dela não. E o pai dela teve toda aquela paranoia e tudo mais de querer influenciar a vida da garota. Já no filme foi uma coisa meio de trair a gente amigos. Ei, peraí, no filme a mulher tá morta, porque a motivação do Big Dad, do Nicolas Cage, é vingar a morte da esposa dele. O Marcos cuida dela da Mindy sozinha. É só tu prestar atenção. A mulher nunca aparece. Ele cuida dela sozinha sempre. Ah, então por isso tá justificado. Os quadrinhos vão ter uma diferença até pra amenizar um pouco o que a gente vê no filme, né? Não, isso é culpa da Jane Goldman. Ela é ruim em tudo, ela cagou e o Jeff teve que... Não, cara, não tinha como colocar o que existe nas páginas num filme. Ia ser um filme mais sádico do universo. Cara, não, mais sádico é o Nemesis. Não, mas imagine se fosse virar ao pé da letra, né? Mas enfim, alguns pontos que eu gosto assim dos quadrinhos, né? E essa minissérie da Hit Girl até, mesmo não tratando tanto de outros heróis, porque até então a febre de super-heróis que aparece no próprio filme em si, né? Ela não tá sendo tocada ainda na minissérie da Hit Girl, né? Mas o que eu acho mais curioso é daquelas referências de quadrinhos que o Mark Miller, mesmo sendo do selo Icon, né? Que é de propriedade da Marvel, ele fala de DC, fala de Marvel, faz aquelas paralelos, algumas coisas até diretas. Teve essa do Batman, a própria Hit Girl a todo momento tá citando alguma coisa de super-herói. Olha, o personagem tal não faria isso. Você acha que o Homem-Aranha ia chorar desse jeito e por aí vai? Até tem uma hora que ela tem um martelo, né, o que ela chama de Mjolnir, e ela arremessa. Olha, vou usar o Mjolnir, joga em cima do cara, arrebentando a cabeça do cara. Né? Na minissérie, quando eles vão invadir um lugar, aí ela diz: olha, o Homem-Aranha sempre tem uma piada pronta pra quando vai enfrentar os bandidos, então você tem que fazer a mesma coisa. É, né? Tem grito de guerra, ela fica tentando imaginar um grito de guerra pra ela. Então tem essas coisinhas aí que até deixa a minissérie mais tratável, né? Mais interessante de ler. Ela foi bem mais esmiuçada, bem mais detalhada. Não só teve aquela trama em si. A trama base da minissérie é, tirando a parte do Chris, tinha os outros parentes lá que queriam, na verdade estavam procurando quem tinha feito o estrago, né, que matou. Quer dizer, quando o pai do Chris morreu, ficou a máfia disputando quem ia dominar, né? E a família do Chris ainda queria que tivesse dentro dela, né? Ou seja, um negócio dentro da família. Só que aí a Hit Girl tentando ainda lavar a cidade, né? Lavar o crime da cidade, continua matando as pessoas. E o pessoal quer a resposta. Então o foco mesmo da minissérie é justamente isso, né? É um serviço de interlúdio pra mostrar que realmente, durante esse tempo, a Hit Girl saiu massacrando todo o restante que sobrou da massa. Massacrando é apelido, cara. Ela simplesmente passou, sei lá, o rosto, né? A gente fala de Nemesis, mas ela é mais sádica que o Nemesis. Ela é, ela não tem noção do perigo que ela faz, né? E aí ela limpa a cidade de uma maneira tal que realmente, quando chega o Kick-Ass 2, só sobrou o Chris pra tomar conta. Então a gente entende melhor porque só sobrou o moleque, né? Porque ela lavou, matou todo mundo. Só uma coisa, posso um comentário sobre Hit Girl? Se o Justiceiro conhecesse ela, ele se aposentaria. Não ia fazer mais nada, ela é a filha do Justiceiro, cara. Ela é bem de Castro. O Castro não é sádico. Mas ela é tão maluca. Ela não é. O Castro não é sádico, mas o Castro tem a mínima pornô também, cara. Não, não tem. Mas o Castiel é, tirando uma ou outra cena da fase Mac, ele não é sádico, né? Ele é maluco, mas... É, mas eu não... explodiu uma casa, uma mansão cheia de traficantes e várias outras pessoas. Ele é retardado tanto quanto ela. Ela pega... Aquela cena lá que ela pega o cara e joga ele naquele triturador de feno lá... E vai sair no sangue, mas, tá? Um, mas o pior é que ela parece ser sábio, que ela faz isso com uma atitude normal. Ela não faz isso. Não, sim. Se divertir. Na verdade, ela é psicopata. Ela não vê os limites nem os pudores das coisas que ela faz. Exatamente. Não, pior, que ela, cara, pior que ela tem limite. Pior que quando a gente. Não, mas o limite dela, ela explica. É, obedece ordens. Então quando ela. Não, mas mesmo no próximo volume. Ela mostrou que também tem limites, porque ela não matava torto de direito qualquer um, né? Ela sabe que tem que matar só as pessoas más, né? Então, e ela tem aquele código de honra agora... que o pai dela estipulou ela. Ela só mata essas pessoas ruins e ela obedece às ordens. Ela, digamos assim, deu a palavra dela e ela dá a palavra pro Marcos e por isso que ela para durante o Kick-Ass 2. Então ela vai parar. É, ou seja, ela é a filha do justiceiro com a Beatrix Kiddo. Eu ainda acho que o Deadpool e o Taskmaster iam querer adotar ela e fazer uma trisal, uma família feliz. Ah, eu tenho um comentário, fala. Não sei, é só uma curiosidade mesmo que eu queria saber. É, por que não tem esse aqui na minissérie? Ele é apresentado melhor no segundo volume, mas na minissérie ele já aparece. É aquele homem inseto. Ele parece lembra muito o Venom. Lembra muito quem? O Venom. É um dos fones. Lembra muito. Só que ao invés de estar o aranha no peito, tá na cara, né? É, o Mark Miller fez algumas referenciazinhas aí de personagem. O filme até que tiveram que mudar, né? Esse cara. Esse cara tem no filme. Tiveram que mudar pra não. É, e todas as roupas, todos os uniformes, eles mudam, né? Do filme a gente tem pra discutir algumas cenas que fazem referências aos encadernados. Se a gente vê que boa parte do que sai no filme. Me saiu daqui da Hit Girl, né? Se tu for parar pra pensar, faz sentido o cara se vestir tipo um Venom Homem-Aranha, porque se a gente tá falando em mundo real, a motivação deles é querer imitar super-heróis, ele invariavelmente ia ter alguém imitando super-herói. Nesses caras lá. Justamente. No segundo, a gente vê que muita coisa foi cortada fora, por exemplo, as próprias referências a outros filmes super-heróis foram tiradas fora porque não podem, porque são de outros estúdios, ia dar problema pra eles. No quadrinho tá liberado, tá ok você falar de outra mídia. Mas um estúdio saindo falar de outro de graça, assim, impossível. Game on, cocksuckers! Então vamos passar agora então pra falar da obra-prima em si, né? A obra-prima bruta, que é o Kick-Ass 2, que é de onde sai boa parte das cenas que vão pro filme, né? E é uma continuação direta da ideia de que aconteceria se existissem heróis no mundo real. Só que agora, depois que o Kick-Ass virou um grande fenômeno, a gente vê que outras pessoas, né? Principalmente que o Dave abusava muito de redes sociais e internet. A gente viu muito disso no filme. E nos quadrinhos também acontece isso e muita gente... Por postagem dele, acompanhar o blog, Twitter, sei lá o que ele fazia, começou a um vício, né? Que é uma coisa até que nos Estados Unidos começou a aparecer de repente, assustadoramente, né? De vez em quando existem heróis que se fantasiam lá nos Estados Unidos e fazem vigilância, né? Tudo bem que eles só. A ideia deles é só ajudar as pessoas. Não sai ninguém quebrando a máfia ou gangues de tráfico ou por aí vai na cidade. E nos quadrinhos, o reflexo é isso, né? Começa a surgir um monte de personagens novos, né? Alguns acabam encontrando o que é, né? Formam um grande grupo, que é uma coisa que o Kick-Ass e a Mindy, desde que apareceram, eles estavam pensando, era o sonho deles, né, formar uma, tipo, uma Liga da Justiça, né, uns super amigos, pra juntos conseguir acabar com o crime local. Só que, claro, junto a isso a gente tem a vingança do Red Mist, né, do assume um novo nome, né, The Motherfucker, e com a vinda dele, acaba se criando um choque, né, quando se cria os heróis, se cria o lado escuro, que seriam os vilões, e em vez de ajudar a cidade, né, eles acabam criando um caos ainda maior, né. A cidade entra em estado de guerra. Bom, olha, é melhor que Nemesis. O que não é melhor que Nemesis? Mas eu achei mais extravagante que Nemesis. Extravagância tava dentro do proposto, vai. Ele. Proposto. Claro, tem as cenas, aquelas cenas tipo matar criancinha, cortar a cabeça de cachorro, sabe? Essas loucuras básicas que ele tem, né? Isso é o que tu chamando de extravagância? Cara, tem coisas piores, né? Mas a gente vai... Não, é porque eu tava pensando o que seria extravagante. Eu tava imaginando, sei lá, tipo, os uniformes estarem mais malucos, piores que os do Alex Ross. Aí quando o cara, extravagância é matar a criancinha, deu o quê? É exagero, extravagância é exagero. Isso, cara, exagero. Mais exagero. Não, tudo bem. Na verdade, o que o Miller faz, ele faz mais ou menos uma coisa que o Frank Miller tinha feito no final de Batman ano 1, mais uma referência ao Batman. No final do Batman ano 1, quando o Batman acaba com toda a máfia, aí surge o Coringa. Aí na sequência tem aquele encadernado, o Longo Dia das Bruxas, que é mais ou menos a mesma coisa. Enquanto o crime comum em Gotham foi desaparecendo, isso foi o que que aconteceu? Porque o Batman ia derrubando, isso foi, acabou surgindo então os super vilões. Surgiu o Coringa, surgiu o Pinguim, surgiu a Área Venenosa, enfim, surgiu toda a galeria de vilões. Na verdade é mais ou menos aqui que acontece. Surgiu o Kick-Ass, logo na sequência surgiu o que seria a contraparte dele, né? O vilão, que seria o Red Mist, né? Agora é Motherfucker, mas enfim. É o tremendo de um filho da puta, mas enfim. E aí mostrou, né? Ao redor da Mini, isso foi sintetizado a ponto da própria polícia não conseguir controlar mais a situação. Como se esperaria no mundo dos super-heróis, né? A polícia não consegue conter os super-vilões, o que ela faz? Ela deixa pro Batman, pra Liga da Justiça, pros Vingadores limpar a sujeira, né? Ei, Felga, mas aí que eu me lembre, nos quadrinhos, não é que a polícia não conseguisse conter o cara lá, o Chris, mas é porque o chefão do Marcos, ele era corrupto, ele não, era... O cara chegou num ponto que a cena com a Mother Russia lá, a mãe russa, mostrava que eles não tinham como lidar com aquilo. É, o que acontece é o seguinte, o cara era corrupto, mas ele tipo era meio aparentado com o Chris, né, uma coisa desse tipo. E ele queria que o Chris largasse mão disso, você larga essas ideias malucas de super-herói por aí vai, você tá estragando tudo, né? E aí o Chris tava doidão, porque o Chris, comparativamente, né, se ele era um mané na minissérie da Hit-Girl, ele surtou em Kick-Ass 12. E aí ele começa a ter pudor nenhum e atirar na cabeça de criança, sabe? Matar pra causar, assim, olha, eu quero aparecer na mídia como um cara sádico, louco, aí isso que ele é completamente exagerado. Ele é os moleques de Tiros e Columbine, né? O moleque que quer fazer uma tragédia só pra aparecer. Mas tu sabe a inspiração do Mark Millar, né? Isso aí. O Tiros e Columbine? Não, foi o Coringa do... É do Heath Ledger. Ele mesmo estava colocou na entrevista que quando estava escrevendo Kick-Ass 2, ele estava imaginando que o cara lá, o Make Love, ia conseguir superar o Heath Ledger no Kick-Ass 2, como um cara mais doente que o Coringa. É, que é pena que não autorizaram isso pra cair nos cinemas, né? Não, mas chega num ponto que a polícia não tem como controlar. O super crime, né, vamos dizer assim, tem que chamar os super-heróis pra poder conter os super-vilões, né? Aí vira aquela batalha, né, que acho que é também mais uma aí é uma outra que lembra aquela do Batman, do último Batman, né, que o Coveiro achou ridícula a batalha campal entre a polícia e o... Mas foi ridícula, né? Felga, nesse caso referência, ele também disse em entrevista, foi um filme Warriors. Aquele de gangues, né? É, aquele de gangues, essa daí é a referência. Lembra muito mais aquele gangues em Nova York, essa batalha. Sim, também. Do que o do Batman. Quer dizer, o do Batman também é uma referência àquilo. O que eu acho ridículo é, de um lado, no Batman, tá os caras correndo com pistola, enquanto os vilões, mais espertos ainda, de longe com metranca, que atira de longe, metralhador e por aí vai. Os caras estão até morrendo ali, os policiais. Bom, aqui é a mesma coisa, enfim. Não, mas aí então, os policiais. O grande lance aí é o seguinte: eu não acho que os policiais pediram pros heróis salvarem. Pelo contrário, eles nem sabiam quem era herói e vilão ali. Eles se aproveitaram que tava aquela maçaroca toda e falou: velho, prende todo mundo porque não tem como separar uma coisa de outra. É tudo a mesma coisa. Não, enfim. Nessa parte sim, mas vamos dizer assim, a cidade virou de cabeça pra baixo por causa do vamos dizer assim, o primeiro grande super vilão, né? E era tipo, se o Kick-Ass tinha os seus seguidores no Twitter, no Facebook, ele também tinha, né, os seus seguidores. Então, assim, o que mostrou foi que se surgir um super-herói, também vai surgir um super-vilão, né? Esse é o mote desse encadernado que é hoje, né? Aliás, de certa forma, é mais ou menos o mote de várias personagens, várias galerias de vilões. Surgiu o herói, o próprio Batman seria o exemplo. O Batman surgiu acabou com a máfia e deu espaço pra quê? Ah, surgiu um maluco anarquista completamente louco que é o Coringa. Isso não é a primeira vez que é tratado pelo próprio Mark Miller, porque quem leu aquele encadernado do Homem-Aranha que ele escreveu, que é aquele Cair Entre os Mortos, mostra essa ideia de que Norman Osborn, né, só seguiu a vida de vilão, né, só topou entrar nessa de ser o Duende Verde por conta de Peter Parker, porque ele, digamos assim, motivou a ele ter uma coisa a mais naquela vida cansativa, patética e rotineira de empresário que ele tinha. Então foi um desafio pra ele. E ele, quando escreve a última página, uma carta do Norman pra o Peter, né, falando justamente disso. Então Mark Miller gosta de tratar essa ideia de que quando você acende a primeira luz, cria a primeira sombra. Cara, Mark Miller tem muitos problemas. Tirando os exageros, a constante necessidade de mostrar que é ultra violento pra ter o parental divisório na capa, com cenas assim que eu acho que não precisariam ter pra história, certos exageros, né? Mas, bom, enfim, é uma história do Mark Miller, mas eu acho que, até conversando com o Cover, Mark Miller escreve muito melhor quando tem um editor pegando no pé do que quando ele tá totalmente solto. É, isso é a prova, né? O Mark Miller no selo Icon é um Mark Miller, é aquele cara solto, né, fazendo o que a droga que tá na cabeça dele manda fazer quando tá no roteiro. E aí você vê um outro Mark Miller quando ele tá na Marvel, porque aí passa por um editorial que fala: olha, você vai ter que fazer isso, isso, isso, olha, você surtou aqui, pare de cheirar o que você tá cheirando aqui, parará, parará, parará. Não, assim, a mesma coisa no universo Ultimate, que os roteiristas têm muito mais liberdade lá do que no universo meio-meio. Mas no Ultimate ele tem um editor que mostra que ele assim: olha, cara, você surtou nesse ponto e nesse aqui, vamos cortar. Tanto é que eu vi, tanto no Supremos Volume 1 e 2 quanto no Ultimate X-Men, ele conseguia fazer a história que ele precisava, mas você notava várias deixas, pontas soltas que ele deixava pros próximos roteiristas trabalharem. A forma como ele saiu do universo Ultimate, ele tinha um futuro. Aí veio o Jeff Loeb. aí é choros pra outro podcast. Sinceramente, como eu tava já dizendo sobre a Hit-Girl, o Kick-Ass 2 eu achei muito fraco em relação a 1, porque em muitos momentos parecia que ele tava querendo chocar só por chocar. E ao contrário do que ele fez no Universo Ultimate, ele tava cada vez indo pra um caminho que tava limitando as coisas que ele poderia fazer na história. E como eu mesmo disse um pouco antes, ele tava escrevendo a história, segundo uma das entrevistas dele, já tava escrevendo a história pensando como é que ia ser adaptado, pensando em coisas assim, tipo, você tá escrevendo uma história, você não vai. É bom que você escreva um personagem pra que seja funcional na própria história, não pra que imaginando, ó, o ator vai ser muito fodão quando interpretar isso aqui nos cinemas, porque nem sabia se ia ter adaptação, já que o primeiro filme não foi um sucesso tão estrondoso assim, e bilheteria pra já garantir uma segunda, uma continuação, ainda mais sendo um projeto independente e caro. É, na verdade a gente já tinha discutido que o Mark Miller vem escrevendo histórias pra roteiro de cinema, né, storyboards, desde o nosso último podcast, né? A gente já vem falando dessa falha grave dele. Mas só que é o seguinte, se você olhar direitinho, o Kick-Ass 1 tem muito mais coisa parecida com o filme do que o Kick-Ass 2 com o seu filme. Eles travaram muito, podaram muito o que tem aqui com o que saiu no filme. Só que tem uma diferença. O Kick-Ass 1, apesar de estar todo escrito já, o Mark Miller, até pra não estragar a surpresa, ele segurou a publicação pra só sair as coisas bem perto do filme. Tanto que o último número, só saiu poucos meses depois do filme sair lá. E aqui essa minissérie não, já saiu bem antes. Tanto que saiu depois da Hit Girl pra completar ela. Tinha muitas coisas ali que eu tava vendo que ele tava fazendo tava no modo Nemo, então eu estou fazendo isso aqui pra chocar por chocar. Sei lá, coisas que às vezes nem eram tão, assim, tão motivadores da história, e coisas que estavam mesmo contradizendo o que ele tava fazendo. Porque na primeira edição, o Dave, ele, como se estivesse contando do futuro lá na narrativa em off, aí vem várias sequências como se fosse flashbacks, coisas que iam acontecer, tipo uma pessoa querida dele ia se ferir, o apartamento dele ia explodir. Que eu me lembro na minissérie, o apartamento dele não explodiu e a pessoa querida não se feriu, ela simplesmente foi enforcada e filmaram no YouTube. Não, cara, mas teve também a menina, a namoradinha. Ah, sim. Não, peraí, namoradinha não, era, ele era stalker dela. É, então, bem, a namoradinha platônica dele. Namoradinha platônica é uma coisa. Aquilo era quase tão doente. Aquilo era quase doentio. Porque, tipo, ele já tinha dado um fora nele. Há bem uns 5 anos e ele continuava. Ah, É, chato pra câncer. No filme essa, isso, no filme isso é um avanço mesmo, né? Porque ele fica lá com a Night no, Beach, né? Cara, no filme, okay. Ele é um no... pegador do caramba. Ele pega a filha do Ted Mosby, pega essa menina, aí no final eu não acreditei quando a Hitchigal ainda beija ele. Ó, explique sua piada aí, Paulo, que ninguém sabe, às vezes, nem todo mundo assiste How I Met Your Mother. Explique sua piada de quem é a filha do Ted Mosby aí. Porque a atriz que faz a menina lá, que ele era obcecado no primeiro filme, que eu acho que desapareceu no segundo, ela é a mesma... Ela aparece no segundo. Aparece no segundo, era ela mesmo, né? Dá um tapa na cara dele, né? Então, aparece pra dar um tapa na cara. Ali ela escapou de ser estuprada pelo Red Mist. Pra cair na mão da... Bom, a gente vai falar isso no filme, vamos lá. Tem essas cenas muito chocantes que eu falo aí, que você mesmo fala que é violência gratuita, porque eu nem sabia dessa ideia de que ele queria deixar o personagem do Red Mist, né, o Motherfucker, ainda mais sádico do que o Coringa. Mas assim, ele exagera, sabe? Ele não tem pudor nenhum de massacrar, de mostrar coisas assim, do pior pensamento humano, ele atribui. E o pior é que o cara faz isso por fazer mesmo, isso que eu falo. O personagem é uma aspiração de tiros em Columbine. Ele não faz porque é doente, porque quer fazer só aqui. Ele quer fazer aquilo pra mostrar que ele pode fazer. Que ele acha que é hardcore fazer e que vai chamar atenção assim. Cara, eu tava falando pro Felgas, menino, que eu fui lendo o que é as duas, eu fui passando as páginas às vezes, porque não tinha como você acompanhar. E o foda é isso, o John Romita Jr. dá umas cagadas nas revistas mensais de super-heróis agora, mas ele desenha a porra direitinho aqui nesse que é, né? Parece que tá tão maluco quanto o Mark Miller aí, porque o cara até capricha aqui. Mas não, é aí ele ganha dinheiro. É que aqui ele ganha. Mas provavelmente ele recebeu os royalties do filme que ele não recebeu, né? Provavelmente. Aí ele tem que caprichar, né? Falar, não, para o storyboard tem que ficar bonitinho pra quando for adaptado, né? Mas eu acho que o que melhora, o que deixa a arte do Romita boa é a arte final. Quando ele desenhava pro Homem-Aranha lá no início do ano 2000, era uma arte final. Eu achava bem melhor do que quando ele começou a desenhar pros Vingadores na era heroica. Isso, que era outra arte final. Eu achava bem melhor a do Homem-Aranha do que a dos Vingadores. E aqui é outra arte final também, que pra mim é a melhor de todas. E aí deixa a arte dele bem melhor que nos quadrinhos normais do meio-meio. Complementar ele, que eu acho que torna o desenho do... Ou, no caso, o John Romita apreciável de uma forma... É o colorista. Por exemplo, no Dan White e o Michel Ferrer, mano, o cara manda bem pra caramba, tá ligado? Mas aqui. E só citando, já que a gente falou do Romitinha aí, tinha comentado no outro podcast também, na primeira vez, a escolha do Romitinha pra escrever esse tipo de história é até um alívio, porque assim, como é uma coisa mais caricata, né, não um desenho tão fotorrealista, você de vez em quando vê os personagens sem cabeça, só os cotocas, essas coisas, você não sofre tanto. Agora, pô, se fosse um desenhista, fosse desenhar isso fotorrealisticamente, né, tipo o Mike Deodato Jr. da vida, eu duvido se o cara ia desenhar o pé da letra. O Deodato ia colocar um Mike em preto aí pra dar uma aliviada, porque não tem como a gente deixar, por exemplo, assim, até um adolescente ver isso aqui, né? Um adolescente que não tem a cabeça meio formada, se tivesse uma coisa tão real assim, ia ficar chocante. Por isso que dá uma aliviada também no filme. Não tem como você figurar isso na cabeça assim e dizer que é um gibi pra juvenil. Não tem como, cara. Mais pesado do que a morte do Big Dad nos quadrinhos no primeiro volume, não dá pra ser não, cara. Que foi um close no tiro com o olho explodindo. Sim, então, por isso que eu falo. A escolha do Romitinha é pra dar um alívio, porque ele é caricato. E isso é bom, né? Pra você estar lendo aquilo e não estar absorvendo tanto a maldade que tem aqui. Eu não sei aí quem exagera na carrega, né, nas coisas. Se é o Miller que manda carregar, se é o Romita que também resolve extrapolar, porque não pode fazer isso na Marvel, ou se é um pouco dos dois. Porque assim, aqui eu até comentei isso no artigo que eu escrevi sobre o Wolverine e Max. Parece que assim, virou uma obrigação de quadrinhos alternativos ter o selo parental divisório na capa. Ou seja, aquilo lá é proibido para menores de 18 anos, aquilo lá é coisa que dá a entender. Dá até um ar até meio proibido quando ele fica ali, e aí todo mundo olha, aquilo não pode ser aberto, porque tem cenas como tem cenas absurdamente violentas, que não sei. E assim, parece que é um grande mal dos quadrinhos ditos alternativos, é que eles cada vez mais caminham pra isso, ter uma violência extremamente gratuita em detrimento de uma boa história. E o Miller é um exemplo disso. O Miller resolveu pegar todas as formas que ele aplicou em O Procurado e vem usando isso desde então nos quadrinhos independentes dele. Estamos criando um novo Jeff Loeb aí, ó. Então, em tese sim, porque o cara simplesmente se você pegar desde o procurado, o Nemesis, o que que é? Um procurado mal feito. Tem muita formulazinha pronta no que o Miller tá fazendo, né? Ou, na verdade, algumas coisas, por exemplo, a gente pode olhar direitinho e comparar esse Kick-Ass 2 com uma guerra civil no mundo real, porque é o que acontece. De repente é uma carta aos super-heróis. Sim. E aí é uma coisa que ele já escreveu, né, colocando toda a ideia do ambiente que ele criou do Kick-Ass, né, daquela coisa mais realista, né, de que pra ser herói, pra lutar, você também tem dor, tem sofrimento, tem porrada, tem quebra-osso, machuca, perde parente, e aí joga aqui. O Miller, ele vem fazendo isso durante já muito tempo. Acho que ele pensa em uma coisa e fala assim, será que vai dar certo? Ele fica arriscando aquilo, arriscando até um dia dar certo, depois ele faz com que tudo isso seja aquilo que deu certo. Ele fez isso com o Supremo, ele fez isso com Guerra Civil, ele fez isso com Kick-Ass, com Nemesis e Procurado, e por aí vai. Bom, o que eu achei do Kick-Ass 2 é, cara, eu comecei a ler, eu comecei a sentir muito, tipo, cara, eu já tinha lido isso antes, com Guerra Civil, tipo, meio em diante, eu senti muito aquela pegada da CW, mas eu gostei pra caramba, me surpreendeu com algumas atitudes, a narrativa já foi bem mais rápida, foi bem mais dinâmica, cenas que, tipo, putz, me espantaram, assim, que era uma coisa que não cabe numa história em quadrinho, mas ao mesmo tempo, que, tipo, caraca, cara, o estupro de uma menina, eu falei, cara, isso, tipo, colocar um estupro de uma menina que não tá nem aí, tipo, e eu já fiquei com muita raiva mais do motherfucker, porque ele foi um filho tremendo, filho da puta mesmo, mas ao mesmo tempo eu fui tipo, cara, eu fiquei me emocionado com o negócio do pai dele, porque eu nunca pensei, é uma atitude que eu tomaria de falar que eu era um filho que vai ser preso, e, tipo, eu achei muito, ao mesmo tempo real, muito real, mas ao mesmo tempo surreal, tipo, ele tirou todos os lances, tipo, de inocência que ele tinha colocado no primeiro filme, colocando mais realidade, tipo, olha, se um dia você fizesse isso, seria assim, isso aconteceria com você, tá vendo? Se você um dia for um retardado chamado Júlio, pensar em colocar uma roupa do Nightwing e sair pulando pelos telhados, você vai quebrar uma perna e vai se ferrar, como aconteceu comigo, mas vai acontecer com você também. E aí, tipo, ele deu essa ideia, tipo, uma ideia de... E essa ideia aí já tem, Júlio, no primeiro encadenado. Tanto que aquela ideia do Homem-Pássaro lá é pra explicar justamente isso, que os heróis da vida real se quebram. Exatamente. No segundo já deu mais a responsabilidade. É, na verdade, o grande realismo que coloca nisso aí é porque depois de Kick-Ass, aumentou em muito essa história de vigilantismo mascarado lá nos Estados Unidos, né? Isso é um fato, isso acontece lá nos Estados Unidos agora. E é uma coisa meio doida, né? Que a polícia não sabe o que fazer. Nossa. A princípio, os que fazem lá, eles são pra ajudar, né? Pegar gatinho, ajudar a mulher a atravessar a rua, e por aí vai. Essas pessoas estão, sei lá, atravessando sozinho no meio da rua, ali à noite, ele acompanha, essas coisas. É tanto que nesse encadernado, o Coronel Stars, né? Ele tem parte da história que é pra fazer o bem, né? Ele faz um sopão pra ajudar o pessoal que não come, essas coisas todas. Então tem um pouco do que o Kick-Ass virou na vida real, né? Nesse quesito, cara, achei o Coronel Stars, assim, tipo, putz, achei fantástico ele, mas ele morreu de uma forma muito nua e crua, tipo, cara... Vida curta, né, também? Oi? Uma vida curta, né, nas histórias. Não. Queria um personagem pra depois de duas páginas lá e matar ele, porra, Mila. Era um personagem muito bom mesmo, né? Os dois, né? O Tenente, que não aparece no filme, né? O Tenente Stripes. Uhum. E o Coronel Stark são dois personagens muito bons, que eu acho que, assim, ele subaproveitou. Mas peraí, ele tava lendo Game of Thrones quando escreveu essa cena, viu? Ah, é? Tava no terceiro livro, cara, porque foi Robb Stark total. Queria um personagem bacana, vai lá e mata ele. Tipo, pô, eu gostava do personagem, gostava da ideia que ele tava sendo montado, mas... E eu acho que o final do Kick-Ass 2 foi tipo uma coisa que eu, na hora eu falei, meu, é um final bacana, mas ao mesmo tempo eu fiquei com medo. Falei, mano, como é que eles vão adaptar isso? Tipo, como é que vai ser? Eu fiquei tipo, mano, Miller, você acaba de sem querer pisar na Hit Girl. Eu não sei, que você já sabia que ia fazer Kick-Ass 3, mas e aí? O que você vai fazer? Tipo, cara, que final foi esse? O que você tá pensando, cara? É um final que não caberia num filme, né? Mas como eu já tinha ideia de que faria uma trilogia, ele simplesmente deixou tudo aberto, que é o que acontece. Quando a gente vai falar sobre o filme, eu vou bater palmas pro Jeff, porque ele mereceu pra caramba com o final que ele fez. O filme foi muito mais feliz que o quadrinho. Dessa vez, sim. Eu acho ele muito pesado, né? Comparando com o filme. Eu acho que o final, por exemplo, que a Hit Girl teve, era pra ela ser presa, eu acho uma coisa bem mais pesada do que na adaptação do filme, né? Mas eu achei legal, comparado com a minissérie, não. Eu acho a minissérie muito mais legal porque é da Hit Girl e pronto. Eu gosto dela e foda-se e pronto. Não. Eu acho que ele mais focou aí foi nas consequências que teriam mesmo se se isso acontecesse na vida real, né? Vocês compararam com Guerra Civil, que foi mais ou menos a mesma temática. E eu acho que ele focou muito nisso mesmo. Foi mais pra mostrar na vida real mesmo, se um bocado de gente chegasse e se vestisse super-herói pra defender a cidade, e daqui a pouco ia surgir super-vilões e, enfim, ia dar confusão. E no final, quando na luta, que antes da luta eles já tinham prendido um bocado de gente, um bocado de super-herói que tinham saído nas ruas. E aí, antes da luta acontecer, o Kick-Ass chamou um bocado de gente pela internet e foi lá, né? Muita gente mesmo. Mas aí, eu acho que, talvez eu tenha interpretado errado, mas eu acho que a polícia quis se aproveitar disso pra poder prender todo mundo, porque... Certamente. Ela viu que ela não ia dar conta do que os vilões iam fazer, e aí eles iam se bater, todo mundo ia se bater lá, a briga ia acabar, e aí eles iam prender todo mundo. No quadrinho fica bem claro isso, a polícia falou assim, ó, deixa eles quebrarem o pau todinho, e depois quando sobrar o que os caras meio fracos, meio torto assim, já arrebentado, a gente recolhe todo mundo, vai todo mundo em cana, que é o que acontece. Pois é. E outra coisa que eu queria comentar sobre o Marcos na revista, né, que eu ia comentar no quando eu tava falando da minissérie, mas eu esqueci, que eu acho ele bem mais legal do que no filme. No filme eu acho ele muito, muito mais besta do que no quadrinho, porque no quadrinho ele tá sempre, ele é mais atento, ele consegue perceber melhor o que a Red Girl faz. Ele conhece mesmo a menina, né? Então, agora, talvez, na verdade, seja porque no filme... Ah, não, mas no quadrinho também. É porque eu não li o primeiro volume. Ele só começou a conhecer mais a menina quando ela foi morar com ele, né? Sim, sim. Na verdade, acho que a dúvida que eu tenho quanto ao Marcos, tanto no filme quanto no... Não, quer dizer, no filme é explicado porque o cara contou na carta e tudo mais. Mas nos quadrinhos, como foi que ele descobriu que ele era Hit Girl? Porque em nenhum momento chega a ser contado se ela abriu o jogo, se tinha algum tipo de carta, coisa assim, ou se ele descobriu por perspicácia dele. Porque já que no filme ele deixa bem claro que aparentemente houve uma carta do Nicolas Cage dizendo aconteceu isso e isso, ela é assim, assim, assim, faça ela virar uma pessoa normal. É, no, então, no, tem uma coisa parecida disso, né? Não sei se o Marcos aparece no primeiro volume. Aparece no finalzinho lá, quando é tipo mostrando o final da Mindy. Tem, é, né? Que ela vai voltar pra escola, ele acompanha ela. Pois no primeiro volume. Também tem uma parte quando mostra a polícia, tá o Marcos sentado, mexendo no PC. Tá falando que é Zoom, certo? É, que é Zoom. Então, tem o Marcos, mas ele não começou como personagem, e sim como, tipo, coadjuvante, tipo, tá no meio da história, tá ligado? Tipo, é, isso é uma coisa que realmente, viu, Paulo, você tá certo, não fica tão claro, não. Tipo, ele já apareceu como coadjuvante no cenário, assim, mas... É, nunca... ele é um coadjuvante lá, ele não tem significância nenhuma, porque no filme, no primeiro filme ele tem, uhum. Mas no quadrinho ele não tem. E aí fica meio no ar como é que ele descobre. Mas enfim, também isso também não detona o valor da história, né? Pois é, até porque no quadrinhos ele é especificado a ponto de verificar toda vez que ela sai se ela tá escondendo alguma coisa. Porque achar um galpão cheio de armamento no quarto de uma criança, todo decorado de rosa... Uma coisa super normal, super cor de rosa. É, já é estranho, né? Já é normal ela ter isso no quarto, né? Agora ele perceber também é uma complicação. Não, eu queria comentar outra coisa sobre o segundo volume. Ah, só a parte do Chris, que na verdade você não vê ele montando a equipe, né? Você não vê ele antes de aparecer pra matar o coronel. Ele, como é que ele consegue arranjar aquele povo todo, né? Ele diz, não, eu tô que tá pagando a mãe russa, ele paga não sei quantos mil por semana, tá todo mundo sendo pago ali, mas não mostra ele chamando eles antes, né? Simplesmente aparecem na cena e mata o cara. Porque a única que é relevante mesmo é a mãe Rússia nos quadrinhos. No filme que eles deram assim, tipo, tem que ter o timezinho do mal, aí eles explicaram melhor um pouco quem são cada um. É, pra dar um pouco mais característica, né? Mas a gente fala deles depois, no próximo bloco. Eu só ia complementar uma coisa, que só um adendo, a morte do vilão, né? Que não foi morte, mas a luta final, é típica zoeira com os filmes de vilão em geral, não precisa nem ser de super-herói, né? Do cara que apanha, morre, pá, cai num tanque de tubarão, atiram, ele cai no tanque de tubarão, vai pra cima do telhado, leva umas porradas no telhado, cai do telhado todo arrebentado e não morre. É aquele vilão que tem que dar o tiro na cabeça mesmo, porque senão não morreu, cara. É porque, como o Mark Miller quer... fez o 3, eu pensei, cara, não tem como botar esse cara no 3. Conseguiram, cara, eu nem cheguei assim a ler, só dei uma folhada no resumo na Wikipedia, e ainda aparece no 3 vivo, esse cara participando. Então, cara, é o Kenny. É o Kenny, o Chris é o Kenny. É louco. Ele tem um super poder, cara, só pode. Cara, mas na verdade isso é um super poder comum em qualquer quadrinho. É o super poder da grande resistência dos protagonistas. Só olha o Seiya, apanha, feito condenado. E é do pior que o Chris. Mas é por causa da Seiya, da Athena, pô. Não, cara. Ó, Paulo, você... pediu pra falar essa ponta só pra colocar alguma coisa sobre o Cavaleiro do Zodíaco, né? Foi. Tava até bem até agora, aí eu falei assim, o Paulo não falou em uma hora inteira de gravação aqui, não falou ainda sobre o Cavaleiro do Zodíaco. Aí você aproveita, mas enfim. Sim, a curiosidade que eu tava dizendo foi que a criação da Mãe Rússia, a Mother Rússia, é? É, Mãe Rússia. Pois é, que a criação dela na história foi pedido do ator lá, do Chris, Chris. Que faz o Red Mist? Chris Dâmico, é, o Red Mist, que ele tava dizendo que... Vou até dizer que é a frase do Miller, porque ela é pequenininha. O Red Mist é um góticozinho ferrado que se acha o novo Charles Manson e agora anda com a sua própria Alerquina. Foi ele mesmo que fez a analogia e ele me pediu. Eu quero a namorada, me dê uma Alerquina. Eu gostei da ideia. É, não foi bem a namorada que se esperava, mas cara, foi curioso essa história da Mãe Russa, né? Mas assim, é difícil até você entender direitinho a relação de ela tá ali. Se ela é uma ex-KGB, cara, virou o quê? Uma mercenária? Que danado foi aquilo? Cara, mas sinceramente fez mais sentido. A Mãe Russa assim, quer dizer, é porque a gente tem que ver a diferença de treinamento da Hit Girl, porque a Hit Girl dos quadrinhos, ela não é tão fodona quanto parece, porque a própria Mãe Russa passa na cara dela, você foi treinada por um nerd que lia quadrinhos, eu fui treinada por toda a KGB, quem você acha que realmente é fodão? É. Nos filmes tinha um treinamento um pouco mais sério, aí eles não botaram essa ponta, a diferença foi só mais força física, mas que a Hit Girl é termos assim, ela é uma psicopata, mas ela não é profissional, entende? Sim, ela sim. É mais, como é que seria aquela palavra, autodidata. É, o que vale pra ela é que ela tem um sangue frio de qualquer assassino aí, que enquanto os outros pensariam duas vezes, ela não pensa, né? The motherfucker. I'm not calling you that, forget it. Bom, que a gente já tá pincelando pra lá e pra cá, se coçando pra falar do filme, então vamos logo abrir o espaço, né, esse terceiro bloco e último desse podcast, que é um podcast que dessa vez, agradeço aos céus, né, e ao Mark Miller aí, vai ser rapidinho. Bom, vamos falar sobre o filme. A gente, acho que o mais curioso pro filme é saber que ele se baseia nessas duas séries de quadrinhos, né, e tem uma, claro, até pra ir conseguir ter um público maior, né, eles aliviaram bem, né, algumas cenas que eram impossíveis de ir pro cinema, não tinha como, mas tem muita referência, né, ele caminhou por aquele mesmo tema, né, de surgindo mais e mais super-heróis, como é que a polícia ia se portar com isso, mostrou o drama da Hit Girl, né, paralelamente, pra ela se adaptar à nova vida dela, a pedido do Marcos, a promessa que ela fez, né, apesar de algumas outras mudanças, porque esse ou aquele personagem não tinha no filme, né, ou não ou deixou de ter, foi trabalhar tudo isso. Então, acho que o mais curioso aqui é fazer essas referências, né? De como foi de um lado, como foi de outro, porque a gente gostou mais dessa cena ou não gostou mais dessa cena no filme. Então, vamos passar o que pra Paulo. Paulo, vai começar você agora. Cara, não gostei muito não, assim. Tem algumas, assim, por um lado foi bom que eles aliviaram muito em relação aos quadrinhos. Por outro, ele teve muitas falhas, assim, da própria história em si, com a cronologia do filme. Por causa, por exemplo, não tem como o que quer depois do final do primeiro filme ser aquele loser que ele continuou sendo durante boa parte do filme. Assim, tipo, pareceu tão ridículo quanto o Karate Kid que o Daniel San todo filme tinha que reaprender a lutar karatê. Você tirou do baú essa, cara. Mas é isso mesmo, né? Pois é. O Karate Kid era assim, cara. Ele tinha que aprender de novo um golpe supremo pra conseguir derrotar o adversário dele do concurso. Pois é. Mas, cara, era no filme, tipo, o cara ele teve sangue frio pra matar um mafioso com a jetpack. Aí quando chega no filme, na continuação, ele... Ah, eu não consigo lutar mais nem contra fulano de tal. Antes ele conseguia pelo menos dar umas porradas. É, mas assim, o que eu vi no filme é o seguinte. No final daquele, ele não tinha a técnica da Hit Girl. Ele era um fracote ainda, mas claro, consegue dar algumas porradinhas. Mas ele usou de um armamento pra derrotar o vilão. Que era um armamento, inclusive, do Big Daddy, né? Ser um fracote é uma coisa. Ele tava demonstrando sangue frio, porque ele matou o cara e deu risada, entende? Sim, mas o sangue frio acho que ele permanece nesse filme. Ele só não tinha a técnica e o jeito, entendeu? De lutar. Assim, em alguns momentos ele pareceu muito, muito loser ainda. Até, assim, tipo, por mais que tenha sido o primeiro dos heróis, ele tratava todo mundo ali, tipo, como se fosse mais experientes que ele e tudo mais. Isso era uma questão também de humildade, já que ele... Nos quadrinhos ele era um loser completo de sempre, até o fora que ele levou da namorada da menina lá nos quadrinhos é mil vezes pior do que aquele tapa que ele tá levando. Mas, tipo, no filme isso eu não gostei. Outra coisa que eu não gostei foi que, como a Hit Girl não fez a limpa na máfia, isso ficou uma coisa muito, muito jogada, assim, tipo, apareceu aquele ator lá, acho que aquele ator é famoso, porque eu fiquei com a impressão que eu já vi ele, o tio do Chris, porque, tipo, botaram aquele cara pra ser o tio dele, o cara deu uma lição, assim, de o que é o real, o verdadeiro mal, o cara foi frio, foi calculista. Mas peraí, você tá falando do mordomo da mãe dele ou do... Não, o tio do cara, porque o mordomo serviu como lição. É, o tio do cara na prisão, porque no filme não tem o tio dos quadrinhos, que é o policial. Não, o tio da prisão foi o que a Hit Girl matou, não foi não? Nos quadrinhos. Nos quadrinhos, pois é, porque nos quadrinhos, ainda tava naquela época que o cara tava criando lá o coisa, ou tava criando o exército maluco dele, e tipo, ele teve carta branca, assim, entre aspas, da família poder fazer isso, porque tio dele que tava, o cara tava podando, mandando ele ir pra passear na Europa, morreu. Todo mundo ali da linha de comando morreram. Nos coisas não, os caras continuaram nativos e disseram, deixa disso, matamos teu mordomo pra tu escutar, isso aqui é o mal. Aí ele, agora eu sei o que eu vou fazer aí. Não, Chris, não faça isso, por favor. Ah, agora vamos deixar quieto quando ele tá detonando tudo. Ficou muito jogado, ficou muito solto, entende? Sei lá, tipo, pelo menos explicasse que a primeira coisa que o Chris fez quando pirou a batatinha foi mandar a mãe russa chegar e matar o cara, faria muito mais sentido, entende? Ó, eu lembrei agora, o Rocha é realmente conhecido. Ele é um ator, eu acho que ele é um ator escocês, o Ian Glen. E você lembra dele, sabe de onde? Onde? De Guerra dos Tronos. Ele é o serviçal, o babacão que acompanha a Mina dos Dragões. Ah, o Jorah! Exatamente, olha só. Mas no filme ele tava fodão, viu? No filme tava. É o inverso do que ele é no Guerra dos Tronos. No filme ele tava muito mais ameaçador do que o Chris, sinceramente. Bem, por isso que ele reconheceu ele, cara. Eu falei assim, pô, esse cara é roxo conhecido, mas tá muito moral. Ei, mas pois é, cara, tipo, a única coisa que não faz sentido é essa obsessão da família dele em querer salvar ele, cara. Tipo, o cara é tão mal, mas tipo, tem pena do sobrinho. Por que simplesmente, cara, esse sobrinho tá sendo a vergonha da família? Alguém dá um acidente nele de carro aí e pronto. É, mas é porque é aquele negócio, né? Eu não sei qual é a origem da família dele, mas vamos supor que se fosse uma máfia italiana, por mais zero à esquerda que fosse a pessoa, né, da família, eles tendem a proteger. No máximo, eles mandam despacha o moleque. O problema é que o moleque era o único que tava ativo, né? Já que ele tinha acabado de motherfucker a mãe dele, né? Que aí sim, no filme, foi literal, né? Explica porque não é só filho da puta, né? Ele é um fodedor de mães porque ele matou a mãe dele. Sem querer, mas matou. E aí, cara... Aí nos quadrinhos ela só aparece no 3, parece. Não, ela aparece no prelúdio. Na minissérie da Hit Girl. É, no prelúdio ela aparece. Ah. É, e aí, cara, o só sobra o Chris, o tio preso não podia fazer muita coisa, porque os capangas... Fica aquele negócio, né? A gente não mostra que a Hit Girl fez a lavagem, mas também mostra, deixa claro que não tem muitas outras opções, né? Ou seja, só ficou o Chris mesmo livre pra estar no comando. Não, aí é que tá, tipo, tem uma hora que o mordomo... Se o mordomo tivesse dito, não tô fazendo isso porque os caras tão fugindo da cidade porque tá tendo uma grande onda de morte, uma coisa assim, beleza. Mas o que ele diz é que ele só conseguiu 5 capangas no começo porque foram 5 que tiveram, botaram moral de ir contra a ordem do tio. Sim. Porque tava todo mundo com medo do tio dele. Sim. Eu também achei no filme, na hora que depois que matou lá o mordomo lá, que é um comediante meio John Leguizamo. Por sinal, dois grandes atores de comédia, né, estão nesse filme, que é o John Leguizamo, que é o mordomo. Deixa eu até pegar o nome do personagem, que a gente só tá falando de mordomo e nem mordomo ele era. Não, mas aí fizeram uma referência aí. Peraí, de Alfred. O nome dele é Javier, né? Javier. É, já que ele é um meio mexicano, assim. E o outro grande comediante é o Coronel Starr, que é o Jim Carrey, que tá irreconhecível, velho. Botaram uma porra do... montagem no nariz dele lá, que eu disse, quem é esse cara, bicho? Não é o ator, mas era ele. Nem a voz dele tava séria, grossa. Mas, a questão é que o Jim Carrey, quando ele quer interpretar, ele é um dos melhores, viu? A atuação dele tá boa lá. Eu só achei que os dois, que são, digamos assim, de comédia, querendo ou não, Kick-Ass 2, de toda a tragédia que tem no filme, toda a sanguinolência que tem no filme, é um filme de comédia, é uma comédia meio humor negro, mas é. E os dois foram muito subaproveitados, né? Tudo bem que os dois personagens no quadrinhos, um nem existe e o outro morre em duas páginas, mas enfim. Bom, eu acho que o Kick-Ass 2, antes de começar a falar do filme, eu acho que o Jeff Whitlow, que é o diretor e roteirista, ele tinha uma coisa, digamos, uma bomba relógio na mão, porque ele tinha que corrigir toda a história que a Jane Goldman cagou, que a Jane Goldman, ela colocou um romance adolescente, ela superestimou a Hit Girl, ela colocou tipo uma coisa que, foi pra vender, mas que, no roteiro, no caso, foi pra vender, mas que não foi muito fiel ao quadrinho. E o cara, o Jeff Whitlow, ele tinha que corrigir a cagada dela, colocar 5 edições da Hit Girl e os 7 do Kick-Ass 2, deixar isso de uma forma legal que o público fosse entender e que corrigisse todos os erros e ficasse, aproveitável. E aí que o cara fez? Ele não só deixou um filme bastante fiel, bastante preciso, tipo, você olhava as cenas no quadrinho, você olhava no cinema, caramba, ficou muito bom. Só que ele deixou o filme muito rápido. Isso me incomodou um pouco no filme. Tipo, por ficar rápido, ficou superficial. Quando o padrasto da Mindy encontra com ela e ele fala assim, tipo, ele, olha, você tá sendo a Hit Girl, imagina que sua mãe pensaria nisso. Você entende o drama dela, porque você leu. Mas a pessoa vai ficar tipo, mas uma menina psicopata assassina, foda-se a mãe dela, tá ligado? Tipo, ficou superficial alguns detalhes, a morte do pai, tipo, ficou... O filme foi feito, tipo, bem objetivo, as cenas não prolongavam demais, não foi nada muito, tipo, isso foi bom, porém, ficou, tipo, superficial, não puxou muito drama, sentimentalismo. O que algumas pessoas vão gostar, as pessoas não vão gostar. Teve algumas cenas completamente, tipo, espalhafatosas, que você olhava e falava assim, Jeff, você não precisava fazer isso, cara. O filme tava bom, você precisava... Exemplo, a cena do vômito no colégio, tipo, o que é aquilo? Aquela cena ficou estranha porque nos quadrinhos ela é bem melhor, né? O jeito que ela ameaça a menina é mais inteligível, é mais digerível. Nos quadrinhos é excelente, né, essa cena nos quadrinhos. Muito bom, né? O que eu acho é que o Jeff, ele falou assim, eu preciso dar um fim nessa menina de uma forma tão foda quanto nos quadrinhos, só que eu não tenho tempo, não posso fazer muita coisa com isso. O que eu vou fazer? E aí ele decidiu focar de uma forma assim que a criançada ia rir, que a minha, tipo, sei lá, minha prima, minha família inteira, minha prima de 12 anos ia rir, meu avô também ia rir, tipo, uma forma que a menina cagar na tela e todo mundo ia falar, tipo, hahaha. Não, mas, Júlio, isso foi de acordo com o filme, porque o filme todo você vê piada durante o filme inteiro, então isso meio que fez sentido, agora ficou muito trash aquela cena. A piada que o filme tem, aquela ali foi muito extravagante. É, porque você não achava aquilo tão ameaçador e ficou nojento, ficou uma coisa meio patética até. Uma coisa que com certeza a Hit Girl dos quadrinhos não faria. Outra coisa, a cena da van, tipo, no quadrinho existe, claro. Só que quando você coloca aquela cena exatamente no quadrinho, a mesma cena no filme, você fica tipo, nossa, cara, parece que a Mindy sabia exatamente onde o cara ia dar um tiro pra poder se esquivar e pular em cima da van. E depois a Mindy se pendura em cima de um cara, porque o cara tá com os pés no asfalto lá, ralando o joelho e a perna não cai, não rasga a roupa e ela consegue... Foi uma cena tipo, nossa, fugiu assim da realidade completa, assim, comecei a ficar rindo nessa cena. Foi tipo uma cena completamente espalhafatosa que você fala, caramba, poderia diminuir um pouquinho e ficaria melhor. E incluindo então, porque alguma outra coisa que eu gostei do filme pra caramba, eu fiquei impressionado com aquela injeção de adrenalina que se não tinha no quadrinho, que tipo, foi ideia boa do Jeff, como ela vencia a mãe russa. Tipo, foi uma coisa bem, tipo, como a gente vai fazer? E aí deu a entender que ela ia injetar aquela injeção na menina o tempo inteiro. Tipo, você pensa, caralho, velho, ela vai morrer. Mas aí ela injeta na coisa, eu falei, caralho, não, a Mindy não pode morrer, não. E último comentário, eu prometo. Bom, o Jeff foi incrível, ele corrigiu a cagada do primeiro filme, colocou um perfeito pro segundo, fez um segundo filme muito fiel, muito bom. Colocou uma abertura perfeita pro terceiro filme, que ele corrigiu o final que o Mark Miller fez, ele fez um final melhor. Tanto que o Mark Miller até falou, nossa, cara, você tem moral e capacidade pra fazer X-Force e muitos outros filmes da Marvel na Fox. Enfim. assim, o decorrer do filme, ele tem muito mais, vamos colocar assim, muito entre aspas, né, sentido, né, ele tem um tema pra se tratar, que é aquela coisa de, que ele até batalha bem na história da Hit Girl, né, do que é o seu super-herói, de se há necessidade, e o que, do final, aquela coisa de crescer, né, que fica a coisa, ó, você não tá muito crescida pra isso, por aí vai, é, e aí vai mudar o que você é pra se adequar à sociedade, não vai, e tem isso que, isso é bem trabalhado no filme, apesar de ter umas cenas que eu prefiro mais no quadrinho, e outras, é, até por ter, ser mais aliviada, né, pra ser mais calma, eu prefiro do filme, mas o filme tem uma costura muito melhor no tema, do que teve o quadrinho em si. Se eu fosse comparar, eu faria o seguinte, a comparação: o que teve na minissérie da Hit Girl é melhor na revista do que no filme, e o que teve em Kick-Ass, tirando uma outra cena, é melhor o filme do que o quadrinho, na minha opinião, né? Uhum. E o final foi aquele final digno, né? Porque a garota, a princípio, ela desiste da ideia, né, daquilo ali, e ela some. O filme pode acabar ali ou não. Dá abertura pra isso. Claro que a cena pós-crédito dá a entender, né? Se eles quiserem apostar de novo, apesar do fracasso que foi, pode até ter um terceiro filme. Mas do jeito que terminou, não precisa. Ô, rapidão, teve uma cena pós-crédito? Teve uma cena pós-crédito. Teve. Putz, eu não vi. Não. Nem eu. A cena pós-crédito é o Chris todo arrebentado. Sim, eu já tava reclamando que eles tinham matado o cara pra poderem fazer um terceiro filme e o cara ainda saiu vivo. Não, saiu vivo, ele tá só sem os cotovelos. Sem perna, sem. Ele tá sem os cotovelos da perna. Ele tá parecendo a Magnucci lá do Justiceiro do Enes, sabe? É. Tem perna sem braço. Todo costurado assim no hospital, tentando tomar um suco e gritando: ai, alguém me ajude, eu não posso fazer as coisas sozinho, eu pago se alguém me der um suco, não sei o que. Essas coisas que combinavam com o personagem, né? De mandar os outros fazer por ele. O filme é o seguinte: na primeira metade é um porre. É chato pra diabo. Não tem nenhum movimento. Não vai, a história não engrena. Depois que morre o Jim Carrey, aí a coisa anda. Tá vale bem? Ressaltar que não é a culpa do Jim Carrey, né? Não, a culpa não é do Jim Carrey. Não, achei que tá bem, ele faz bem o papel mesmo, né? Bem fiel do coronel mesmo, lá, que era um meio tipo um cara ex-mafioso que se converteu ao cristianismo, né? E que resolve ajudar, né, as pessoas e tal, né? E de vez em quando sai pra quebrar a coluna, a cabeça de alguns mafiosos, mas enfim. Na primeira metade do filme, o filme não engrena, porque ele fica naquele nhenhenhen da Hit Girl, ai, eu não sou da sociedade, ai, minhas amigas me odeiam, ai, que não sei o que, coisa que não tem no quadrinho, né, porque ela tá pouco se lixando pra aceitação e por aí vai. É, o chato é isso, né, ficou um filme de menininha, né, igualzinho aquelas histórias de menininha tentando se adequar ao colégio, com as outras menininhas ruins, fazendo bullying com ela. E ela tendo que dar a volta por cima. Ficou estranho isso, essa parte da Hit Girl. Por isso que eu falei, a parte da minissérie é melhor. E também, mas aí também não engata a Justiça Eterna, Justiça para Sempre, sei lá como fomos ficar. Aqui traduziu como Justiça Eterna, né? É. Enfim, não engrena. O filme não engrena até a metade. Aí morreu o coronel, aí começa a ter um certo. Aí ele começa a andar. É, na verdade, você botou a culpa no coronel, mas na verdade é o seguinte: quando o Chris resolve fazer a vingança dele de fato, é que o filme engrena. Então, exatamente, o filme. Então, mas eu não coloquei a culpa no coronel. A culpa é do diretor, do roteirista, de queimar, dos atores, sei lá. A culpa não é. Até porque ele resolve também adaptar essa parte do prelúdio, né? Da Hit Girl, né? Então ele fica naquela. Sabe, ele não. Ele fica patinando, né? Aí fica aquele nhenhenhen da Hit Girl, também fica lá o que que é lá, tal, e não sei o que. Aí quando o vilão resolve realmente ser vilão, que eu acho que as melhores partes da primeira parte do filme são do vilão, que é ele piradaço, ele matando a mãe, ele vestindo lá aquela coisa, até mudou o uniforme, achei bacana ele mudando pra um estilo meio sadomaso, tal, que maluco, pegou as roupas de sadomaso que da mãe pra fazer o uniforme, o cara tava surtado, velho. Eu achei que quando eu vi primeiro o filme e depois li os quadrinhos, eu achei que falei, pô, o Mac Miller pirou de vez mesmo, né? Resolveu pôr um sadomaso de vez, né? No filme. Mas no quadrinho não faz isso. E essa ideia de cara se vestir de roupa sadomaso, isso é muito Mac Miller. É muito Mac Miller. Mas ficou bom, ficou curioso. Né? E aí tal, ele pirando e tal. Aí quando ele resolve, sabe, tipo, ó. o tio mata lá, o mordomo dele, né? Aí eu achei que foi um defeito, porque ele poderia, achei que ele ia pegar na Mother Russia então no presídio e fazer a limpa, né? Acho que faltou esse detalhe, que seria, ia ser bem mais interessante, né? Mas enfim, aí a história começou a andar, né? Mas antes era muito, tava muito em, cara. Até a metade, até a primeira metade do filme tava muito chato, depois melhora bastante o filme. Tá, quer falar da parte boa agora? Então, a parte boa é um monte de gente morrendo, tiros pra lá, aí fica mais parecido com o próprio quadrinho do Miller, né? Eu achei até melhor a batalha final lá dos vilões e tal, a ser ali naquele galpão do que na Times Square. Eu achei que ali ficou muito mais, mais, vamos dizer assim, incrível, mais interessante do que no lugar aberto, ou então todo aquele plano mirabolante do Red Mist de explodir o apartamento lá do David. Aí depois ele começa explodindo todas as comic stories da cidade, né? Eu achei muito mais interessante ali a batalha final ali naquele galpão, né? Eu achei muito mais interessante. Faz mais sentido, né? Que ele tava pirado nos quadrinhos, tava fazendo coisa que não tinha sentido nenhum. Então, e no... também achei a luta entre os dois, né, do Kick-Ass e do Motherfucker muito mais interessante. Até mesmo o final foi mais, eu acho, mais interessante. O final, assim, um final até essa cair no aquário e o bicho é devorado, né, foi muito mais Mark Miller do que o que aconteceu nos quadrinhos, né. Apesar da cena também ter sido relativamente bem feita, eu achei mais interessante da maneira que foi, né. E, cara, assim, o filme é um porre da primeira metade, eu quase tava desistindo de assistir essa porcaria. E só melhor, aí depois quando morreu lá o outro lá, ainda bem que não mataram o cachorro no filme, né? É isso que eu ia falar. Você falou de cenas melhores, uma força do cachorro. E depois os quadrinhos que acontece, né? Ele corta a cabeça do coronel e coloca a cabeça do cachorro, que... Como é o nome do cachorro mesmo? Sofia. É o nome do presidente, né? Não, Sofia. Não, é Eisenhower. Então, o filme é Eisenhower, no quadrinho é Sofia. Ah, é, exatamente. Aí coloca a cabeça da Sofia no lugar dele. Quer dizer, ficou um negócio Mark Miller total ali e é chocante, mas não, eu não achei tão pesado. É, no filme não teve isso, né? Ficou um negócio meio apagado. Na verdade, cortaram toda a cena drástica ali pra não ocorrer, né? Tudo bem. Beleza, eu entendo. E a outra que eu achei que no filme foi melhor do ataque à namorada do Kick-Ass, que eles mudam, né? Na verdade, no filme quem é a namorada do Kick-Ass é a Nightbeat. E aí, tem uma cena curiosíssima que é a do Chris tentando fazer uma correlação com o estupro, né? Só que ele não consegue. E aí, é uma cena que quem viu quem só viu o filme riu, então ficou uma coisa mais leve. E quem viu o quadro, quem leu o quadrinho antes, falou ufa, né? Não teve nenhuma coisa pesada nesse ponto. É, isso aí a gente não sabe, porque ele disse machuca muito. Aí corta, aí não se garante o que foi que aquele cara não, fez. Mas do jeito que ficou, mesmo ficando dúbio, ficou leve, ficou mais sagaz, né? Ficou um negócio mais leve. É, ficou um negócio mais contido do que no quadrinho. No quadrinho foi um gangbang geral, né? Começou. Essa cena do quadrinho já começou escrota com o motherfucker atirando em criança. Aí chega na casa, mata o era padrasto dela? Não, é padrasto. Padrasto da menina. Aí, sabe, aí já pega muito pesado. Já começa muito pesado, muita nojeira ali. E aí no filme foi mais sutil e ficou muito melhor. Pra começar, que a menina não tem nem a ver com a história, né? Ela é uma qualquer e vai lá e estupra a menina. Tipo, mata a família dela. Não, ela não tem. Ela tem sim a ver com a história. Não, porque ele sabia que era a namorada do Dave, ele era por isso que era dele. Não era namorada, tem que lembrar disso, não era. Sim, era a não namorada do Dave. Tem essas coisas, né, de um lado e de outro, que umas ficaram melhores, outras piores. Essa cena final, eu gosto muito do quadrinho, mas eu achei que até ficou mais rápido e mais sutil o do filme. Só não gostei mesmo do filme, é o momento final da Mother Russia, da Mãe Rússia com a Hit Girl. Porque aquela história da injeção de adrenalina parecia, sei lá, meio videogame naquele final. E quando o filme não, mostrou que era o seguinte: tudo bem, eu não tenho técnica nenhuma, não sei lutar como você sabe, mas nunca me subestime, porque se você der brecha, eu te mato, que é o que a Hit Girl faz. Ela só se distraiu um segundo e a Hit Girl conseguiu matar. Ali foi muito mais foda do que aquele videogame dela aparecendo no Max Steel atirando aquelas vidros nela. É, ficou. Então, mas aquilo ficou lá. Era aquilo. Não, então, aquela cena lá era pra inserir o Bullet Time. Porque porque o filme tava quase sem bullet time. Se você reparar, não tem bullet, tanto bullet time nesse filme. Acho que na cena da Mother Russia matando os policiais, mas ali até passa. Mas, pô, aí precisava inserir uma cena com bullet time, câmera lenta, o problema tal, é que, aí... O problema, Felga, é que ali ficou ridículo. Não, porque ficou, a impressão que se dá é que a Mother Russia também ficou parada esperando a menina matar ela. É, não, mas a ideia é que, na verdade, ela bancou o esquilinho, né, drogado de cafeína, né? Começou a se mover e o tempo parou, né? Então é. Quem não sabe, essa é uma referência daquele desenhozinho animado da floresta lá, que eu me esqueci o nome. É, deu a louca na Chapeuzinho. Não, tem outro também além desse. Não, mas na hora que. É. Que ela. A injeção. Ela. A mãe russa, ela viu, pegou na injeção e pensava que ia injetar nela. Só que ela pega, não. Você acha que vai fazer alguma coisa comigo com isso? E vai e injeta na Hit Girl, pensando que ia fazer mal a ela, entendeu? Sim, a Hit Girl já mostrou que ia pegar pra justamente ela fazer isso. Só um segundo aqui. Quem, alguém aqui tem especialização em biologia, alguma coisa assim? Eu. Cara, a adrenalina é tão rápida assim. Cara, é uma injeção que você usa pra revitalizar um cara, só que no coração, né? Ela é rápida. Se, o problema é que não foi, onde é que ela atingiu ela? Não me lembro agora. Acho que foi no braço, uma coisa no assim. Braço. Não, mas enfim, a adrenalina é rápida assim porque você usa pra reavivar um cara que tá morrendo. Só que eu não sei, geralmente você dá no coração da pessoa, pro coração voltar a bombear e restaurar a pessoa. Agora me pegou agora, sendo rápido no braço, ia ficar daquele jeito. Obviamente, uma injeção de adrenalina daquela não ia dar aquele efeito surreal de videogame, né? Ela virar Super Saiyajin do nada. É, né? Mas, cara, porque assim, quando a minha prima assistiu Missão Impossível 3, tem essa mesma cena da adrenalina, só que pra reviver o Tom Cruise, é tacado no coração, e ela disse que achou a coisa mais absurda do mundo, que ele mal colocaram a injeção de adrenalina, ele já tava com a alerta e apontando a arma pro nada, assim, todo... Sim, a pessoa acabou de acordar. É isso que eu tô falando. A injeção de adrenalina é pra você ter, de novo, a revitalização da pessoa. Não quer dizer que a pessoa vai virar um super saiyajin, como você falou, né? É, a melhor cena, assim, aquela cena do Pulp Fiction, né, que o John Travolta vai lá e salva a mulher da overdose, aquela lá é pra... É o mais típico de cena de com a do uso da adrenalina, ele bate no coração e a mulher volta, mas volta, né, morrendo ainda, né? Sei lá, desnecessário ficou a cena, mas precisava do bullet time, né? Ou justificar o bullet time, ou justificar o fato daquela porcaria ter aparecido no começo do filme, né? Então. Essa, ainda assim, essa cena do pulso com a adrenalina é melhor do que todo o filme adrenalina em si. Vai, André. Não, o que eu gosto nos filmes é a mistura que eles fazem com piada, né? Eu gosto muito de filme de ação que mistura com piada. Eu acho que combina. Agora, e claro que eu gostei muito do filme também, porque foi muito focado na Hit Girl, né? Uma coisa que eu discordo que vocês comentaram, eu não sei quem comentou aí, eu já esqueci, que, assim, não gostou do desenvolvimento que deram pra ela, desse drama de adolescente, né? Ficou parecendo um drama de menininha. Mas eu acho, assim, que ficou, de certa forma, coerente, porque como ela é mais velha nesse filme, então ela já tem uma cabeça talvez um pouco diferente. Ela acaba tendo que suprir essa necessidade. Mas não só isso também, eu achei, na verdade, isso que ela, na verdade, ela não queria mesmo fazer parte da... fazer parte dessas coisas. Foi mais por causa do Marcos mesmo, que disse, olha, não, você tem que ter uma vida normal agora, vá pro colégio e seja uma garota normal, que namora e que estuda e que... conversa com as meninas e que faz coisa de menina. Eu acho que foi mais isso mesmo. Mas, eu acho que algumas cenas, só vendo de novo, mas talvez em algumas cenas você vê que ela quer realmente fazer parte daquilo, né? Talvez em algumas cenas a gente perceba isso. Pra um filme de juvenil, sei lá, desses de menininha, talvez a coisa faça sentido, mas eu não acho que esse é o público de Kick-Ass. Ah, verdade. E aí, o que acontece? Quando um público de Kick-Ass que viu o Kick-Ass 1 falou, porra, vamos ver agora o Kick-Ass 2. Aí essas cenas ficam meio incoerentes com a proposta do que é o filme. Ah, não, assim, eu achei... Pode ser incoerente com a proposta do contexto que é o Kick-Ass no quadrinho, mas pra mim não é incoerente pra o contexto do filme. Porque ela, no filme, como ela é mais velha, então talvez tenha que ter um contexto um pouco diferente. Mas que talvez eles pudessem ter colocado essa característica dela nos quadrinhos de não ter essa noção de que o que ela faz é totalmente fora do comum, que na verdade ela percebe isso, só que no quadrinho isso fica bem mais claro pra gente, né? Que ela faz muito mais coisa exagerada nos quadrinhos do que no filme. Mas é isso, velho. O que eu gostei muito do filme por causa disso mesmo. Trabalhou muito ela. Eu acho que eles conseguiram misturar bem o prelúdio com o segundo volume, porque, assim, no começo do filme, eu acho que a primeira meia hora, você vê mais ou menos o resumo do prelúdio. Só, e depois é que começa a história do segundo volume. Só que durante o filme todo é trabalhado a trama da Hit Girl, tanto do prelúdio quanto do segundo volume. E eu acho que eles conseguiram misturar bem, de forma que não atrapalhasse a trama do filme, que ficasse coerente tudo. Eu gostei bastante disso. E as cenas de comédia também foram excelentes, cara. A cena do Motherfucker, quando ele tá com a roupa da mãe, quando ele mata a mãe, foi uma cena. Você fica se perguntando, é pra rir ou não? Mas você acaba rindo. Essas cenas, até por serem exageradas ao extremo, né? E no quadrinho ele não é tão engraçado, ele é mais... Não, no quadrinho não tem nada de engraçado. Sei lá, pra algumas pessoas eu até duvido. Mas no filme fica leve e fica... Até a pegada que o diretor dá pra cena deixa muita coisa mais engraçada. Eu sei que, assim, se fosse levar ao pé da letra, seria grotesco. Mas como é uma caricatura... A gente supõe que seja um exagero pra gente rir, porque é caricato, não? Imagina que fosse uma coisa real. Você pegar a roupa da Hit Girl no filme, aquela saia que ela usa, eu acho que é alguma homenagem pro Mark Miller. Do quê? Que parece uma saia de escocês. Ufa, pensei que o Mark Miller usava saia, meu. Não sei, né? Vai saber, né? Vai saber lá, né? O cara já tem mil problemas, né? Mark Miller depois... Mark Miller é um safado. Eu ia falar de easter eggs, não dá pra falar porque tem muitos easter eggs no filme, né? Mas tem lá, mais que evidente, uma propaganda do Superior, que é uma revista dele, cara. O cara teve nem vergonha de botar uma propaganda lá, o pôster no quarto do moleque. Aqui tem outras referenciazinhas menores, né? De referências quadrinhos, que tinha que ser sutil, porque senão ia ter problemas de direitos, né? Mas tinha lá uma cutucada DC Comics numa das camisas do Dave, né? Tinha lá, I hate reboot, eu odeio. Odeio o reboot. Mandou seu recado. Até porque tem um pôster do Superior, por causa que ele vai fazer um filme sobre isso. Nemesis e Superior vai virar filme, velho. Nemesis no próprio encadernado fala que abortou o projeto. Kick-Ass isn't a costume. It's who you really are. Vou passar a vez pra a galera dar uma geralzinha sobre a ideia do que é, seja quadrinho, filme, enfim, pra encerrar e faça as respectivas despedidas desse podcast. Vamos lá, Felga. Cara, Mark Miller tá precisando voltar a ter um editor, porque senão a gente tá... Eu também acho. Então, olha, o velho Logan foi a última grande coisa que ele escreveu, já faz um bom tempo. Paulo? Ele precisa de um editor e precisa voltar a amizade dele com o Grant Morrison pra aprender a escrever finais bons de novo. Então, o Grant Morrison vai ajudar muito, né, na minha opinião. Mas chama entre a foice e o martelo... A ideia do final foi do Morrison e foi excelente a ideia. Você tá querendo me convencer que o Morrison é uma pessoa livre, né? Eu não sou fã do Morrison. Eu sei, mas eu entendi, né? Você tá tentando escolher entre um demônio maior, qual eu prefiro. Não, o Miller, eu gosto dessa história do Miller, só que o Miller realmente, ele adora cagar os finais dele. Até aí, a Guerra Civil também, o final não foi dele. Isso é verdade. Então, ele não foi só culpa do Morrison, não foi uma coisa boa do Morrison. É que ele, o cara que tiver no momento, leu e falou, tive uma ideia melhor pro final. Ele abraça a ideia e ama o cara por ela. E foi a ideia do Guerra Civil, mas do Guerra Civil, então. O final foi o Joss Whedon que deu uma pitadinha, viu? Não, então vamos parar a conversa aqui antes que vire mais uma guerra entre Morrison contra Joss Whedon. Exatamente. Júlio... Despeço, okay. Meu, eu só tenho duas coisas a dizer. Mark Miller tem problemas mentais. As filhas dele e a família dele não devem ler o que ele fala, por isso eles amam ele. E Jeff Riddle é um mito. Ele é um mito, velho. André, só queria dizer que eu queria que o Miller fizesse minisséries da HBO todo ano. E que eu tô doido pra ver o terceiro filme, pra ver a Chloe Grace de novo no cinema. Pra você ter a ideia, ela realmente consegue brilhar no cinema, que até quando eu tava vendo o filme, tinha uma menina lá atrás no cinema, toda vez que a gente ia fazer uma coisa, ela gritava, feito uma maluca no cinema. Eu querendo, se eu fosse doido, eu acho que eu gritava também junto com ela. Eu não sei se vai ter um terceiro filme, porque realmente que Chias 12 não foi lá essas coisas de bilheteria. Sim. E nem aqui no Brasil também, porque já fizeram a merdinha de colocar o filme pra ser exibido aqui muito tempo depois da estreia lá. E inclusive a gente vai fechar esse podcast hoje de filmes sem levar isso pra outras pessoas, que geralmente a gente traz outras pessoas como convidados pra opinar, né? Como sempre acontece quando tem filmes relacionados ao tema Marvel, porque pouca gente viu esse filme, inclusive. Então, não, é uma coisa até que fica, né? Talvez seja um podcast que as pessoas vão ouvir e nem viram o filme. Talvez se interesse de ver depois. Ou não, né? Dependendo das críticas que a gente colocou aqui. Mas enfim, a gente vai encerrar nosso Inominata 66 aqui, né? A gente tem mais um pouquinho ainda esse ano. E a gente tem algumas novidades por vir aí, mas vamos deixar pra falar sobre elas pra frente, né? You and me play Batman and Robin. Okay, Robin wishes he was me. Esse podcast foi uma produção Marvel 66. Acesse www.marvel66.com.